A Polícia Civil de Medianeira, junto com a Polícia Militar e outros órgãos de segurança, estão à procura de 12 detentos que fugiram da cadeia pública local na tarde de domingo. Os presos cerraram as grades de uma das celas e utilizaram uma barra de ferro da grade para estourar cadeados e assim ganhar o pátio externo da delegacia e a rua. A equipe policial solicitou o apoio da PM e de policiais da região. Viaturas de Foz do Iguaçu, de Missal, de Itaipulândia e de São Miguel colaboraram nas buscas, mas até o presente momento não há informações sobre recaptura de nenhum dos fujões. Uma perícia foi solicitada ao Instituto de Criminalística de Foz do Iguaçu. Várias diligências estão sendo efetuadas e a polícia pede a colaboração da população com denúncias para a Delegacia de Polícia ou para a Polícia Militar. Os telefones de contato são o 190 e o 3264-2324. Os detentos fugitivos foram identificados como sendo Ciro Ronaldo Alvarenga, Moura, de 31 anos, preso por lesão corporal, Cleberson Adão da Costa Soares, de 21 anos, preso por homicídio, Clóvis Wagner Martins, de 30 anos, acusado de roubo, Gilson Rodrigues de Jesus, 25 anos, acusado de roubo, Joedi Leal, de 30 anos, preso por tráfico de drogas, Judiel Gomes Ricardo, de 37 anos, preso por roubo, Leandro Macedo Vieira, de 18 anos, preso por tráfico de drogas, Reinaldo Luiz Corrêa dos Santos, 24 anos, preso por tráfico de drogas, Rosenildo Lopes, 23 anos, acusado de homicídio, Tiago Rodrigues dos Santos, de 21 anos, também acusado de homicídio, Tiago de Oliveira Chuplec, de 23 anos, e William Medina dos Santos, de 25 anos, acusados de roubos e falsidades ideológicas. Conforme a polícia, com as proximidades das festas de fim de ano, os detentos ficam agitados, buscando formas de fugir. Somando-se a isso a superlotação e o calor, fatores que influenciam diretamente nas tentativas de fuga em todas as delegacias superlotadas no Paraná. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.